Ainda bem baixa a sua transmissão sideral nas 970. Como é que está agora, 970? Ainda baixa. Para o táxi do Gol no 759, o POB de 163, 4 horas e 10, Galeão. Está autorizado o táxi via Bate 1 e Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre 11895, QNH 1099, Gol 1759. Ok, está iniciando Índia, vai chamar a Torre no ponto de espera em 1895, com 1019, tenha um bom dia. Alguma coisa assim, porque tem acho que urubu, algum pássaro desse tipo bem no meio da pista. 2223, você colou agora os 33, muito obrigado, controle no 208. Bom, no 208, grato, 2223. Contra o Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar da decolagem, suba via árvore para o nível 1180. Sobe via, Arbor 180, 2223. Vindo, eu tenho 340 aprovado, informação em curso é Índia, concorda? Afirmativo, 2223. Sim. Aperto no 20, nível de voo 340. Sistema zona 0, primeira curva à esquerda, saída 0, transição nenhuma. Controle 1, 2, 0, 2, 8, 3, 4, 5, 5, 0, 6, 7, 0, 9, 9, 7, 0. Por favor, Arco, confirma a informação, controle no copo. Torre Salvador, o Delta Romeo Charlie está com 5 POB, autonomia de 2 horas e 45, está alternando Salvador. Está pronto para o táxi correção, 2 horas de autonomia, tem 2 horas de autonomia, está pronto para o táxi. Presidente, 2 horas de autonomia. O senhor prossegue até a interseção, aponte para ingresso na 17, o Delta Romeo Charlie. Reportará para ingresso na 17, certo. Torre Salvador, bom dia, 1759, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, 1759, a pista encontra-se impraticável, aguardando a vistoria da infraero, mantém o ponto de zero e aguarde. Mantendo o ponto de zero, 1759. Mais curto agora, mais curto agora. Troque a sua saída para Dael Leda Diné. Dael Leda Diné, agora não é funcionar. Afirmativo. Ponto de espera da 17, pronto para decolar a Delta Romeo Charlie. Pode alinhar e manter o 17, Delta Romeo Charlie. Alinhe e mantém o 17, Charlie. Papatão Gugu, fique em Oscar, cópia. Gugu, fique em Oscar, cópia. Continua, escuta. Decolagem 17, vento 9, 0 grau, 0 nove. Vento vivo, decolagem 17, delta 17. Modifaça a subida para a subida de NER. Saída de NER, agora NER vai para cá. Quilômetro, cópia. Vitor Golf Eco, cópia. Confirme a aeronave que solicitou o feedback. Azul 4234, autorizado push e acionar, chame para o taxa. Delta Romeo Charlie, decolou agora aos 38, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Delta Romeo Charlie. 075, saída visual, decola no corredor Axé, primeira curva à direita, acione 5466, restrito a 1.000 pés até liberação do controle, pista 17 e o controle 1208. Decolagem sua via Santa Mama para o nível 080. Via para o 080 na Momo, Delta Romeo Charlie. Solicita a coordenação assim que possível, voar direto Feira de Santana. Se apresente, está autorizado, pode se levantar a curva esquerda direto João Duval. Direto João Duval, pode completar a curva esquerda, Delta Romeo Charlie, obrigado. Acionamento e táxi, chame Torre 118 decimal 95, Kennedy 0019. Juliette Serra, Brasil. Prossiga. Regressionar, chame táxi. Gentileza, a possibilidade de coordenar por a direta para a conquista, o ideal seria 255. Aguarde, passarinho, 2223. Não, 652, 223. Federal 9970, autorizado por Chia Tionar, chame para o táxi. Você é com livre até a interseção, papai, reporte para ingressão no 7. Até papai, vou para a barriga no 7, você é com... No 759, não escuta? Afirmo. Autorizado, alinhar e manter posição na 0. Alinha e mantém a 1 na 0, 759 da Gol. Salvador, agora 649 para o multiplex, canamento próximo 06. Gol no 649, autorizado, puxe a sanácia, me deve atacar. Livre multiplex, canamento, porta de ataque, repassando. Você, como escuta? Escuta, estação do controle, você vai cumprir o corredor start, ok? Vitor Golf Eco, autorizado a alinhar e manter o no 7. Bom, no 759, livre decolagem no 0, vento no 20 graus, 99. A linha decola, bom, no 759, fica no 0. Aguarde um instante, eu dou o bilhete. Hotel Juliet Serra, cópia. Hotel Juliet Serra, cópia. Juliet Serra, autorizado o Manati, Uno 1000 pés, conforme a notificação. Sai no corredor Axé, a primeira curva à direita, restrita a Uno 1000 pés, até liberação do controle, pista 1-7, acione 0130, controle 1208. E táxi, chame torre 11895, confirme o POB. Afirme 600 para 360. Golo 759, contato radar na veiculagem Sul-Brasil, saída da EL para nível 360. Via da EL para 360, Golo 759. Restrito meu pés após a decolagem, ok? A mensagem veio sobremodulada, não consegui compreender, ela solicitou o acionamento. Foi até a Juliette Serra? Bom dia. Alô, Salvador, muito bom dia, 2716, para pushback, acionamento. Foi sobremodulado, não consegui compreender a mensagem. É o azul 2783 para pushback, acionamento. Só para táxi 4234-3015, 122 a bordo, Maceió. Azul 4234, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10119. 1019 Índia, ponto de espera da 10 e a torre 1895, 4234, obrigado. Azul 2783, autorizado push e acionar, chame para o táxi. Chamar para o táxi 2783, obrigado. Paulo Salvador, meu nome é Patrinal para o táxi, 289 a boa 3, horas de autonomia, terra, bom. Golo 649, autorizado táxi via Pátio 1 e Índia como número 3, no ponto de espera da 1-0, chame pronto, torre 118 decimal 95, QNH 1019. Sempre livre táxi. Papão uniforme, aguarde um instante para a cópia. Whisky papão uniforme, confirme o nível solicitado. 2, 2, 2, 0, 2, 8, livre. Ok, 1208, Vitor Golfer, pelo corredor forte. Eu, Salvador, bom dia, azul 4234, ponto espera da 10. 4234, bom dia, Lima, tem 10. A Lima tem 10, 4234, azul. Vitor Hotel Fox, livre decolagem 17, vento na centena 99. Vitor Hotel Fox, Vitor Fox. India Charlie, conforme a rota do plano, nível 100 aprovado, saída Momo. Direto, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5526, o controle 1208. O retorno ao confirme para o controle, vai modificar o destino e o nível? Afirmativo, o seu destino é um pouquinho à esquerda para o 317, um pouco à esquerda de Paulo Afonso. E aí, assim que possível, solicita o nível 065. E a proa 317. Gente, inicialmente curva esquerda, proa norte, mantendo o número 10, Vitor Golf Eco. Ok, vai manter a proa norte, mantendo o 1000 pés, Vitor Golf Eco. Delta 1-7, no ideal de descida e propõe a mudança. Aguarde, Delta 1-7, Charlie. Vitor Golf Eco está autorizado direto para a Armazém de Charlie, aguarde a atenção para o nível 065. Ok, aguardando. Bora atenção, bora ver. Papa Romeu, Delta Romeu, Charlie, plano ISR cancelado. Azul 047, Delta para altitude de tráfego de Jorival, reporte cruzando 4510. Plano mudado às 47, descendo para altitude de tráfego, acelerará cruzando 410. 4510. Acelerará cruzando 410, agora não vê. Passarei do 2223, chame Recife na frequência 1260 até 1128, decimal 8. Recife 260, 1288, Grato, bom dia, bom trabalho, 2223. Patango Vitor Golfo Eco, livre atenção para o 065. Ok, autorizado 065, Vitor Golfo Eco. Azul 2783, está autorizado táxi via parte 1 Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 11895, CNH 10019. Gente, táxi via parte 1 Índia, chama lá, ponto de espera 1895273, boa. 208, 4234, obrigado. Salvador, bom dia, agora 649, ponto de espera no céu. Bom dia, no 649, mantenha o ponto de espera, aguarde. Mantenha, 650. Via Puca, 350-4234. Oi, Salvador, bom dia, o Papa Tango, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, contato radar do colégio de Silva, via sair da água para o nível 100. 100, sai da água, Vitor Hotel Fox. Whisky Pop Uniforme, solo. Confirme com a sua radial e a distância. Radial 300, aguarde um instante para mim. Papatango Whisky Pop Uniforme, corta. Whisky Papa Uniforme autorizado Serra November Delta Hotel, conforme a rota do plano, nível 100 autorizado. Sai na saída Momo, DCT, na primeira curva à esquerda, pista 17. Acione 5472, controle 1208. Pista 12345, parado de coordenação com o João Duval. Ele é a ideia, o Vitor Hotel Fox é a 230. Boa, 230, copiado, Vitor Hotel Fox. Pronto, Salvador, Vivo 1092, Vivo Amazonão, Alfa. Gomo 092, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 019. Via Mari 050, 1009, Gol 1092. Atango Vitor Hotel Fox, mantenha o perfil da saída Arbor e tem atenção, livre atenção para o nível 100. Arbor 100, Vitor Hotel Fox. Acionamento a critério, chame táxi, que está no uniforme. Serra, está autorizado a alinhar e decolar pista 17, exemplo 190 graus com 99. Nove. 9970, decolou 51, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, pegado, bom dia. Salvador, muito bom dia, espera uma grave, 700, na mesma neném. Liberal 9970, contato radar, decolagem subavia, saída mola para o nível 340. Via mola 340, 9970. Patango Vitor, até o foco controle. Prossiga. Autorização para prosseguir a subida, com via direita proa 270, seu limite permanecer nessa proa por 20 milhas. Proa 270 por 20 milhas, eu vou trocar a foto. Graus com 9 nós. Livre decolagem, com 9 0, agora na 649. Da Juliette Serra, decolou agora 5-2, prossegue, corredor Axé, quando não parar de tapão, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, até regresso. Boa, farol de tapão, após, patrulha 1-2-0, decimal 8, gato até a volta. Tô em Salvador, muito bom dia, 2783 Azul, ponto de espera da 1-0. Bom dia, 2783, Zelim, mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 2783. Confirme. Qual foi o escapão de forma? Gente, livre até a papá, reporte para ingresso na 1-7. Antes de achar que meus equipamentos estão recebendo muito baixo. Até o Juliette Serra solicita a DCT para a Manati, 1500 metros. Hotel Juliette Serra da presente está autorizado direto Manati ou no 1510, informe chamado de pouso. Autorizado, 1510, DCT Manati, informa chamada de pouso. 4x4, obrigada. Para a tarde, está autorizado alinhar e manter o 1-7, a parte quando pronto, mais papai no chão. Guia Diné 360, autoriza a proa de Diné após 2000? Autorizado. Ok, autorizado Diné após 2000, Gol 6049. Olha, vou te levantar o foto. Precisa. Precisa proa 250, devido a informações. Livre de rios, Vitor, hotel Fox, porém super restrito, 4 mil pés, ajuste no 0 e no 9, informa o tráfego 11 horas, 30 milhas, como no Nordeste, 1107-37800, passando uma centena investida para o nível 050. Sérgio, restrito ao 4 mil, Vitor, hotel Fox. Mais 783 Azul, tem livre decolagem no 0, vento no 20 graus com 9 nós. Livre decolagem 2783. 1-5, ciente, até o Juliette Serra, reporte 20 milhas a Passar de Salvador. Reportar a 20 milhas a Passar de Salvador, até o Juliette Serra. Rio 4234, chame Recife na frequência 1-2685, alternando 2545. 2685, alternamos 2545, 4234, obrigado, até já. Prossiga. Confirma pra onde mantém? 250. Seja, eu recebo no radar 270, tá acertando de juros ainda? Negativo. Gente, mantenha a proa 270, distrito 4 mil pés, agora de ascensão para uma centena. 74 mil, aguardando o plano da ponte. Capitão, o Vitor Golfeco informe sua alternativa. A alternativa vai ser o Zona Bravo com a Camila. Gente. Da Azul cruza mil pés na saída Arbor. 1783, contato radar da decolagem subavia saída rápida para nível 160, confirme se tem condições de controle estrutural superior da saída. Negativo, senhorita. Negativo. Livre da restrição, suba para nível 160. Livre da restrição, sobe 160, 2783. No 092, informe o tráfego 12 horas, 13 milhas, como oeste, o Papa 28 Tango, mantendo 4 mil pés. Certo, está o WhatsApp, passando 80 para 5 mil. Fox, qual é o ideal do destino da prova de posição? 230. Vetor Fox, mantenha a prova 270 para livrar o tráfego. Seu limite é permanecer restrito 4 mil pés nessa prova por 2,5 milhas. Após 2,5 milhas, está autorizado direto ao destino e ascensão para uma centena. Já passou a 5 milhas e é do destino nível 900, vitória da Fox. Após a posição staff, o gol 1092 pode ser? Aguarde, gol 1092. Liberal 9970, chame Recife no 2685, até 92545. 2685, obrigado. 1092, após o TAP desse via para 2000 pés, ajuste no 019. Após o TAP 2000 via, permanece autorizado, 019. Gono 649, controle. Prossiga, Gono 649. Rui Porto Seguro, da presente, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alternando 33, decimal 95. Seguro 125, 1-3395. Obrigado e boa. Vitor Hotel Fox, confirme, informe estimado esposo. Estamos estimando ao 1-1-1-0. 1-1-1-0, copiado, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, tráfego superado, livre ascensão para uma centena, está autorizado direto ao destino. A centena já desceu, Vitor Hotel Fox. Gomo 092, está autorizado o LS aqui, pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado, S2, mané estabilizado, Gono 092. Gono 2199, SN identificação, desta via chegada Mari para nível 050, ajuste no 019. Via Mari, não pode iniciar nenhum tráfego conhecido por data de frequência livre para a coordenação. Uma testa e a torre de marcha lenta, 5 minutinhos. Poderia repetir a matrícula? Índio Oscar Golf, Rio, Índio Oscar Golf. Confirme se a coordenação foi impressa. Não compreendi. Vai repetir, por favor? O senhor já coordenou com a infraero? Positivo, eu estou ciente já. Pessoal de paz, eu estou ciente. Ciente, o solo está ciente. Reporte ao término. Tapa Tango, Vitor Golf é para o controle de Salvador? Se fala que o aeródromo de Petrolina encontra-se fechado e está engasgando aqui o seu aeródromo de alternativa. Novembro de Alto Hotel e Serra Novembro, Bravo Romeu, confere? Gente, por causa. E verificar aqui com o centro de guarda a informação. Localizador 1092. 92 para a aproximação final, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, como noroeste, mantendo 2 mil pés, com Charlie 182. 0-0-1-0-9-2. Tango Whisky Papa, uniforme do Ruga, agora só para sequenciamento, curva direita, proa norte, informa o tráfego 11 horas, 6 milhas, mantendo 2 mil pés, com o Bravo 738. Sim, curva direita, proa norte, hoje com o uniforme. Uno 092, status superado, 11 horas, 5 milhas, mantendo 6 mil pés, chame a torre na frequência 118-2195, voo 1092. 118-95, voo 1092, obrigado. Salvador, voo 1092, passando externo, baixado chegado. Voo 1092, sem pouso autorizado, pistando 0, vento 1-1-0-10-9. Pouso 1-0-1-0-9-2. Patango uniforme, papai uniforme. 3 milhas noroeste de Salvador, está presente autoridade direta ao destino. Sim, número 3. Aeronave chamou o solo. 2796, tem informação índia. Paciente, azul 2796, aguarde o instante para a cópia. Guardando. Cidade noroeste de Salvador, retoma navegação, utilizar direto do destino. Paciente, direto do destino, responsável é forte. Xanamia 312, assistente de identificação, dessa via chegada a Mari para nível 060, ajuste no 099. Na 6312, mantém a temperatura chegada e informa o número 3 para pouso. 092, me fala 07, livre à direita, 1211. Direito 211, voo 1092. Do serviço radar terminado, frequência do 7 Recife para seguinte informação de voo e alerta, 126.85, alterna 125.45, Vitro, Gupia. O 1092, autorizado o táxi via Alfa e Juliette da posição 05 nesse. Alfa Juliette, da posição 05. Pede para a intercessão para ingressar na 7. Azul 2783, quando é possível, pode ir ao combustível. Azul 2783, qual foi a ideia do destino? 1253. Azul 2783, a presente autoridade direto do conquista. Obrigado. Salve Salvador, Índio Oscar Golf, Rio, Índio Oscar Golf, final de teste 14. Obrigado, bom dia. Suficiente, bom dia. Voo 2199, dispara 2000 pés, autorizado IRS, X2500, reposta estabilizada, voo 2199. 2000, reposta estabilizada, voo 2199. Falou, Salvador, chamou a Azul 2796. Afirmo, cópia. Azul 2796, autorizado Serra Bravo Juliette Papar, conforme a rota do plano, nível 190 autorizado, saída Puca, Jamo Aracaju, a primeira curva à esquerda, pista 10, acione 5541, controle 1208. 2190 João Pessoa, saída Puca, curva à esquerda, decolando da 10 e o transponder 5541 no controle 1208, Azul 2796. Azul 2796, saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, copio 2796. Poderia sair na Conde? 17, 17, Felipe. De pouso, hora certa, 1111. Gente, saída Conde, Conde Unalfa? Somente saída Conde. Gente, Conde 2796. Tango Vitor Hotel Fox, 48 milhas, sudoeste, Salvador, serviço radar terminado. Frequência do centro Recife, para serviço de informação de voo alerta, 126.0, alterna 128.8, Vitor Hotel Fox. 312, desça via para 3000 pés, ajuste 1099, ajuste na minha 312. Via para 3000 pés, 1099, ajuste na minha 312. Recife na frequência 126 decimal 0, antena 128 decimal 8, azul 1783. 126 decimal 0, 128 decimal 8, azul 1783. Azul 9169, por favor. Site da presente voar direto na cintura? Azul 9169, como é que é a cintura chegada? Vai manter, 9169. 2199, confirme se estabilizado. Salvador, voo 2199. Voo 2199, confirme se estabilizado, voo 2199. Estabilizado. Voo 2199, chame a torre, Salvador na frequência 1118, décimo 9. 1815. Voo 2199, 1118, décimo 95. 95, grato. Salvador, bom dia, voo 2199. Bom dia, voo 2199. Avistado, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 20 graus, 1099, na justa. De repouso, gol 2199. 320, assim, a identificação. Está presente voo e Bonfe, para necessitar chegada Bonfe. Ajuste 1099, resposta para a descida. Pastor 20. Quero descer para nível 050, ajuste no 099. O 2199, no solo, não abre para a direita, via Fox, no 2191. Fox, troque à direita, solo 201, gol 2199. We 3859, Fox again, descent via Ponte Arrival, flight level 060, reduce 250 knots. We are now with 2359, descent via to 3859, maintain 230 knots, TNH 1019. Finalizado o Xanem 6312. Xanem 6312, complete finalia do FXV, Xanem 2 na frequência 118 desse modo 5. 2900 do Xanem 6312. Contrário, o Instituto Policial de Ficando Aérea Ponta Aérea, Ponta 3429. Bom dia, autorizado o TAC via Alfa e Juliette até a posição 0641. Alfa e Juliette, posição 06 no pátio 1, gol 2199. Cancelado a restrição de velocidade da chegada Bonf, desce para o nível 050. Xanem 312, pouso autorizado, pistana 0, vento 1190, graus com 089. Autorizado, pouso Xanem 312. Essa tarefa é estabilizado, a 9199 da Azul, está presente, seria possível o dono ou é para manter pelo ainda? Azul 9169 mantém a precisa chegada. Pastor 20, confirme para o outro, 10 de escada. 220, pastor. 20, sem condições de manter até pelo 220, né? Pastor 20, gente, mantendo 2109. Faltando isso para o uniforme, confirme o ponto de modificação de regra de voo. 095 para o Romeu, confirme radial ou isso para o uniforme? Uniforme radial 120, afastado 20 milhas do Bravo Romeu Romeu, confirma? Desculpa, uniforme quente. Zero da presente autorizada direto pelo 312, sala 23, Ribeirão 21, décima 1. Salvador, Salvador, 312, Ribeirão 24. Sala 279, metros, posicionamento, parte 3. 2796, está autorizado por estacionar, chame para o carro. Iniciando por estacionamento, 2796. Xanem 6312, autorizado táxi via Alfa e Juliette até a posição 03. Alfa e Juliette 03, Chamador Gol 1095, tem a informação de que está na posição de número 5 para cobrar. Gol 1095, agora tem instante para cobrar. Lá. Porta na Papal, ajuste na 099. Gol 099, que é na Papal, Gol 1095. Cópia 1095, autorizado com fins conforme a rota autorizada. Nível 360 aprovado, saída Arbor, Elefa nítido. A primeira curva à direita, pista 10, 85547 e o controle 1208. Qual é o telefone? 5547. 1095 autorizada com 5360, fala do plano, decola da 109 na Arbor, Elefa, Ritmo. O controle 208, 5547, pode ir. 1095, o conteúdo correction, puxe a tsunami. Golf Lógica, táxi sobre a pista 17, reforma alinhado pronto, cabeceira, ajustado imediato. Torre Salvador, bom dia, Azul, avião 69, final da 10. A 3859, reduce speed 210 knots. A sua escuta, no avião 69 da Azul. Romeu, Romeu está bravo, Romeu Salvador. Está bravo, ciente, mantém 510 ajuste no 099, reposte Paris para ingresso no corredor bom. Bravo, ciente, mantém 510 de linha do litoral, reporte fora da base. Do 9169, pouso autorizado, cabeceira 90, 1190 graus, 10 nós. Livre pouso, 1190, 9169 das outras. Utilizado o táxi via parte 1, Índia no ponto de espera da 10, chame torre 11895, PNH 101. Parte 1, Índia no ponto de espera da 10, torre 285, pode ir 1099, azul 2796. Sou 20, preparação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200, limite curto localizador. Ainda 200, está por lá, está por lá. Zero de notificação e o nível solicitado e destino ainda não passou no sistema. Gente, aguarda a cópia. Gente, vamos pro ar que agora é outra versão. Guarda a hora, direita 210. Essa 20 limite permanece no curso localizador. Mike, eu 20 desce para 2000 pés e a gente é 909. 2000 909. Graus, 109, solicitação do controle após a decolagem, mantém reta até 3000 pés. É uma teatro decolagem de 3000 pés, iniciando, bom piloto. Tá bravo, copiado, 1934, frequência livre. Approach 3859. 3859, descente level 050. Level 050, 3859. Please confirm the position of the set. Menor. Estou em Salvador, bom dia, 2756, pronto, próxima porta para a dona zero. Azul 9119, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 01 no Patinho. Alfa e Juliette para o portão 01 no Patinho, Azul, Azul menor. Mike Golf, Mike Sol, confirme a radial ideal de 100. Golf 3859, correction set 11 o'clock, 6 miles, maintain 2000 feet, 1 echo 120. Okay, 3859, reduce mount for the minute. Golf Kilos, contato na decolagem. Mantenha a pilota 3000 após autorizado o MOMO. 3000 após MOMO, Golf Kilos. Lógica, após 3000 pés, curva à esquerda para a saída MOMO. Ok, após 3000, senhor, vai manter a restrição vertical de MOMO em 3000 ou prossegue a ascensão com a centena, Golf Kilos? Atacando com o Golf Kilos, mantém a restrição de 3000 pés. Ok, vai manter a restrição, Golf Kilos. Atacando isso, papai uniforme, 60 milhas. Noroeste, Salvador, serviço radar terminado, frequência do centro de Recife, para ser informação de Goiás, 1926 decimal 85, alterna 1925 decimal 45.